25 levar para a 150, 5 milhas, a prova a Sumiduna novamente. Gente, eu azul com a 235. Azul 4265, velocidade 200 norte. 200 norte, tá 246. 246, chame Torre Salvador na frequência no 8 decimal 9. 1895, boa. Azul 4235, desça para 2000 pés, autorizado elétrico de reposte estabilizado. 2000 pés, livre elétrico, azul 4235. Caramba 224, boa noite, desça para 2000 pés, na chegada a Bomente 1, no voo direto Duna, com ajuste 90 no 5. sinal LS joga pista, Zulco 235. Zulco 235, chame torre, Salvador, na frequência, no 8, decimal 95. 235, até já, obrigado. Rio 5972, boa noite na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste é 905. Gente, por quantas milhas? Gente, reporte a pro ano na proa de Ponce. Chama a proa de Ponce. O Rio 5972 tem condições de vaduna para evitar os desvios? Bola 970, boa noite na chegada Bomente 1, e se mantém o 050. 050. Boa noite, 888, boa noite na chegada Bomf, e se mantém ao nível de voo 060, velocidade 2509. 060, 2509, boa noite, 88. Salvador, o azul 2782, mantém na 60, muito abraço. Azul 2782, boa noite. A chegada Bomed 1, reporte para a descida. Boa noite, Bomed 1, reportará para a descida, azul 2782. Azul 2782 para o sequenciamento, curva esquerda na Pro 070, seu limite vai ser a radial 280 de Salvador. Centro esquerda 270, o limite radial 280, o azul 2782. Ele é 070, estou confirmando. Centro esquerda 070. chegou no 970, velocidade 2309, é número 3 na aproximação. Reduzindo 2309, com 970. Quanto existe o Rio 972 para a Vaduna? Rio 972 autorizado Vaduna na presente. Muito obrigado, presidente. Xanel é 224, autorizado LSXT, reporte estabilizado. Autorizado LSXT, reporte na linha 2888, velocidade 2309. 2309, gol 2888. Salvador, azul 2782 para descer. Azul 2782, esse mantenha o nível de voo 070. 070, é, está livre a velocidade, senhora, está restrita alguma velocidade? Azul 2782, velocidade 2309. 2309, máximo 2782. Rio 5972, quando você vê mais algum desvio? Negativo, vai girar tudo. Sim, tipo, a gente lesão, tem condições de manter a velocidade? Ah, eu imagino. É, controle no Amador, alguma 970, está próximo na paralisação, mas não é? 970, número 3 na aproximação, está autorizado o desvio. Autorizado o desvio, 1970, obrigado. Quantas milhas vai manter o desvio? Vai passar a bota aqui, você dá uma certeza. Autorizado. O Gol no 970 tem condições de manter a proa 035 para o sequenciamento, seu limite será o localizador. Afirmativo, 035, 035, limite localizador, Gol no 970. Bem. Rio 5972, desça para 3.000 pés do ajuste no 095. 3.000 no 095. Azul 2782, por via esquerda na 055, seu limite permanece. 055 de Pro, limitado pela 280 de Salvador. É o nosso número de pouso, querida, por favor. Será o número 4 para aproximação. 4, obrigado. Uno 970 reduza para 2009. 2009 reduzindo o 970. Senhor, ainda quer que o 272 reduza também ou não quer ver o seu? Azul 2782, velocidade 2109. 2109. Uno 888, a velocidade 2209. Reduzindo 220, bom, 882. O Polo 970 está a 19 milhas de Duna, resta navegação na Pro de Duna. Pro de Duna, Polo 970. E o 5972, descida para 2 mil pés, autorizado LSX e reporte estabilizado. 2000, autorizado LSX. Estabilizado, Xanamia 224. Xanamia 224, torre na frequência, no 8.95. Polo 895, 624. Polo 970, descida para 3 mil pés do ajuste a 1095. É, 3 mil com 1015 ou 1970. Azul 2782, desça para 4 mil pés do ajuste a 1095, velocidade 2009. 4.015, reduzido para 200 nós. Polo 888, desse mantém 1050, velocidade 2109, que é o número 5 na aproximação. 050-2109, Polo 888. Azul 2782 está afastado 21 milhas da posição Duna, retoma a navegação na proa de Duna. Direto Duna 2782. O Gol 970 está fazendo um pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação. É apenas 5 horas à esquerda. A gente aposta na proa de Duna. Gente. Uno 970, velocidade de 1909. 1909, 1970. Três 178 na chegada boa média. Uno desse mantém o 060. O azul 2782, velocidade de 1809, vai seguir o ponto 738 à sua frente. Descendo para 180. Descendo para 180 nós, o 2782. Polo 970, velocidade de 1809, vai seguir o tráfego à frente, é um ponto 722. Velocidade 80, Polo 970. Polo 970, tem posição de interceptar o localizador nessa proa? Afirmativo, Polo 970. Sim, já pode estabilizar. Chamar estabilizado, Polo 970. Guaju 2782 para maior espaçamento com tráfego à frente, curve à esquerda na 070, está autorizado a interceptar o localizador nessa proa. 070 vai interceptar o localizador nessa proa, vai reportar a estabilidade. 1888, restauração para o sequenciamento, curva à direita na proa 230, seu limite é radial 300, Salvador. Direita 230, limite a 200, Salvador. 300. O 5972 chame Torre Salvador na frequência 8.925. 970. 970, visa para 2000 pés, aguarde transferência para todos. 970, copiou? Azul 2782, desça para 3.000 pés, ou ajustando a 015. 3.000 pés, o 2782. 1970 na escuta do controle. 888, pode prosseguir na descida? 1888, deixa para 3.000 pés, o ajuste no 015. 3.000 pés, no 095, vou no 882. Bono 888, velocidade de 1809. Reduzindo, vou no 882. 3178, deixa manter o 050. Autorizado o status. Controle, boa noite. Oxano 63, ouro 3, decolando as pessoas. Canema 3, no 3, boa noite. Contato radar, submantinho 360, está autorizado, valida. Muito obrigado, direto Leda. Gol no 888, curve à esquerda na proa 190, guardando uma proa para o localizador. 190, a proa na escuta, gol 888. 2782 interceptou o localizador, está estabilizado. 2782 sente, aguarde a transferência para todos. Pode ser no guarde? Autorizado. 2782. Azul 2782, chame Torre, na frequência 8.95. 1895, 2782, boa noite. 1888, esquerda na proa 940. Essa proa está autorizada a interceptar, prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado, vai seguir um ATR 72 na final. Autorizado a interceptar, reduzindo para seguir o ATR, gol 982. Pode ser para 2.000, gol 882. Para o Maranás? 1.888, solicita descer para 2.000 pés. Autorizar 2.000 pés. Tiete, 2000, 883. Da 31178, desça para 2000 pés, o ajuste 905, autorizado em LFXC, reporte estabilizado. Livre da redução de altitude em TAP. O gol no 888 estabilizou? Localizador 888. Sim, chame torre na frequência no 8 decimal 9. 63, dono 3, chame centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 123, decimal 8, gol voo. 1232, obrigado, bom trabalho. Então, 3178, estabilizou? Afirmativo, agora, 3178. Chame Torre Salvador na frequência 18.95. Obrigado, até já. Controle Salvador, o azul 4980. Azul 4980, contato radar, se manteja o 350 na saída PUCA. PUCA 350, azul 4980. Aproximadamente 15 milhas, o azul 4980. Gente, o azul 4980, reporte a Prono Jamo. Bruno 723, boa noite, na chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste a 905. 4.000 pés, informação já, bom, Azul 4980, após desvio, voo direto com meu Fox 08. Devido às condições, ainda não posso te confirmar que vai dar para voar direto o 18. Mas eu já, após os desvios, eu volto com o canto. Gente, por favor, mas quantas milhas vai manter essa proa? Mais aproximadamente 15 milhas. Gente. Azul 4980, chama o centro Recife, na frequência no 2085, alternativa 2345, informe ao mesmo do desvio, por quantas milhas vai manter a proa? 2685, Azul 4980. Luna 723, desça para 2000 pés, o ajuste 905 autorizado, ILSXT reposta e estabilizado. É chamar estabilizado 723. Estabilizado na final, voo 723. Voo 723, chame torre na frequência 1,95. Boa noite. Salvador, muito boa noite, é o passarelo 2224, centro da Charlie. Passarelo 2224, boa noite, na chegada do momento de Uno, está autorizado vai estar, para interceptar a chegada, reporte para a descida. Gente, reportará para a descida, comete Uno, passarelo 2224. Autorizado vai estar, para interceptar a chegada. Gente, na Floristap, para interceptar a chegada, passarelo 2224. Então mandou o passarelo 2224, ponto ideal de descida. Isso aí, mantenha 050. Descida, mantendo 050, passarelo 2224. Controle Salvador, boa noite, azul 5001. Azul 5001, contato radar, turma Triângulo 320, após 2000 pés, voe Leda. Ok, 320 para 2000, Leda, 5001.